Esqueci meu relógio em cima do sofá. Toque, toque, toque. Eu sei que não é hora, mas me deixa entrar. Sei não, se eu abro pra você. Se abrir, vou te surpreender. Sei não, sei não. O tempo tá passando, tic-tac. Tá frio aqui fora, tic-tic-tac. Se eu abrir, promete não tentar. Vou prometer não. Se eu abrir a porta, eu também destranco meu coração. Se eu abrir, promete não tentar. Vou prometer não. Se eu abrir a porta, eu também destranco meu coração. Só vim trazer caixa de beijos e um buquê de abraços. Mais uma vez, o amor amolecendo um coração de aço. Toque, toque, toque. Esqueci meu relógio em cima do sofá. Toque, toque, toque. Eu sei que não é hora, mas me deixa entrar. Sei não, se eu abro pra você. Se abrir, vão te surpreender. Sei não, sei não. O tempo tá passando, tic-tac. Tá frio aqui fora, tic-tic-tac. Se eu abrir, promete não tentar. Vou prometer não. Se eu abrir a porta, eu também destranco o meu coração. De beijos e um buquê de abraços. Mais uma vez, o amor amolecendo um coração de aço. Só vim trazer uma caixa de beijos e um buquê de abraços. Mais uma vez, o amor amoleceu dois corações de aço.